Boa noite mais uma vez. Então, vamos hoje continuar a aula sobre os ícones. Antes da gente olhar um pouquinho algumas imagens em particular, ou alguns temas específicos dos ícones, vamos listar alguns traços em comum. Certo? A primeira coisa que a gente gostaria de explicar é o porquê da ausência da perspectiva. Quer dizer, a razão da ausência da perspectiva. É evidente que a perspectiva, primeiro, traria um obstáculo prático para o ícone. Quer dizer, a presença de diversos planos na representação, na imagem, né, dividiria o foco da atenção. Faria com que você tivesse vários objetos de atenção, certo? Diferenciados. Isso por si já seria um obstáculo suficiente, mas a razão não é apenas essa. Se você observar uma imagem em perspectiva, você pode perceber que a sua captação da imagem oscila entre a percepção de que é uma imagem de bidimensional, certo? E a imaginação de um cenário tridimensional. Quer dizer, existe uma espécie de instabilidade perceptiva. Às vezes, os seus olhos entram na ilusão da perspectiva e parece um ambiente tridimensional. Às vezes você nota imediatamente que é apenas uma representação chapada. Quer dizer, isto aí, certo? Quer dizer, essa alternância entre uma impressão geral, certo? E a própria realidade física da imagem, gera uma espécie de instabilidade emocional. Quer dizer, toda e qualquer representação que tente, né, em duas dimensões, dar conta da terceira dimensão, traz consigo esse dilema. Certo? Quando você percebe três dimensões ali, é uma ilusão. E de repente, daqui a pouco você percebe, não, peraí, não tem três dimensões. É uma questão de você olhar tempo suficiente, uma imagem tridimensional bem feita, uma imagem com perspectiva muito bem feita, que consiga de vez em quando dar a ilusão de três dimensões. Essa instabilidade seria especialmente prejudicial no caso da representação iconográfica. Veja bem, a primeira característica que todos os ícones têm que traduzir, certo? E que é algo que faz parte da tradição artística cristã, é a paz do Cristo. Olha só, certo? Se eu não me engano, no Evangelho de João, no sermão final do Cristo, antes da paixão, ele renova ou ele confirma aos apóstolos na paz dele. E ele fala: a minha paz eu vos dou. E diferencia essa paz da paz que o mundo pode dar. Certo? Com isso ele está deixando claro o quê? Evidentemente, para os apóstolos que estavam ali presentes, eles estavam sentindo imediatamente essa paz. Quando Cristo falava para eles: a paz esteja convosco, olha só, isto não era um voto, certo? Ou a expressão de uma intenção. Não é isso? Como é quando a gente diz para o outro que ele esteja em paz, certo? Isso era, essa afirmação era simplesmente um símbolo sensível de algo que ele estava transmitindo para o sujeito naquela hora, de uma realidade espiritual que ele transmitia para o sujeito naquela hora. E olha só, essa paz, ela se diferencia da paz do mundo no sentido que a paz do mundo é sempre uma espécie de equilíbrio instável entre duas forças opostas. Quer dizer, toda a paz, que você pode ter e que não seja a própria paz divina, consiste em você reduzir duas forças que têm algo de positividade, certo? A alguma unidade. Não é isso? Quer dizer, toda a paz tem uma base diplomática, ou uma base de, vamos dizer, concessões. Não é isso? São duas partes que fazem concessões mútuas, se restringem e conseguem, então, estabelecer uma certa unidade. A paz, quer dizer, que o homem alcança, ou que as coisas naturais alcançam, sempre tem sua origem numa dualidade que é um potencial conflito. A paz divina é o contrário, quer dizer, ela tem sua origem na unidade. Isso quer dizer que ela é uma paz, vamos dizer, constitucional da própria divindade. A paz não é uma coisa constitucional nas coisas naturais. Isso é algo a que as coisas naturais sempre almejam. Quer dizer, a gente procura o ambiente mais confortável, né? Que é uma paz entre o nosso aparato sensorial e o móvel no qual a gente está sentado, né? Uma paz na relação com a pessoa, num contrato, não é isso? Que é sempre também o quê? Você abandonar alguns dos seus propósitos, o outro abandonar alguns, e você achar os propósitos, os aspectos conciliadores. Está claro isso aí? Quer dizer, a paz é sempre algo a ser alcançado. Certo? E que pode ser perdido a qualquer momento. Pois bem, a paz de Deus, ela é simplesmente a expressão intrínseca da sua própria constituição real. Quer dizer, em Deus não existem forças contraditórias. Deus é simples, ou um. Isso quer dizer que a própria sensação física que a paz do Cristo dava, quando o sujeito estava receptivo a ela, era completamente diferente da sensação que o sujeito tem quando ele diz que ele está em paz. Ela tinha algo de absoluto. Está claro isso aí? Quer dizer, essa paz era para os apóstolos. E na verdade, nas três religiões abraâmicas, os judeus, os cristãos e os muçulmanos se cumprimentam com a paz esteja contigo, a paz esteja convosco. Esse é o cumprimento tradicional dessas religiões. Porque essa paz era o sinal mais característico da presença divina. Está claro isso aí? Olha só, qualquer tipo de instabilidade na representação iconográfica, impossibilitaria imediatamente você de representar esta paz. Os ícones são explicitamente bidimensionais, justamente para que você possa, de uma vez, captar tudo o que ele tem para transmitir. A ideia é que, olha só, é interessante porque a única coisa que se assemelha a essa unidade da paz divina, essa simplicidade da paz divina, na qual não há tensões que têm que ser reduzidas a uma unidade, são as coisas mortas aqui, são as coisas frias. É a pedra, é a neve, é o silêncio, é o cemitério, é a morte. Certo? Olha só, essas coisas todas trazem um aspecto dessa paz divina que o sujeito pode captar. Só que essas coisas são frias e indiferentes. Essas coisas permanecem em si mesmas, elas não te deixam em paz, elas te mostram que elas estão em paz. Elas não veiculam a paz. Elas são possuidoras de uma paz, vamos dizer, ao menos no sentido estético simbólico. Tá claro isso aí? Quer dizer, não existe nada de natural, que pode dar este efeito no sujeito, que pode fazer ele sentir a presença de uma paz constitucional, mas ao mesmo tempo viva. Tudo que é vivo aqui está sob tensão. Tudo que é vivo aqui está sujeito à ação de forças contraditórias, de forças em conflito. E é tudo que é vivo aqui geralmente é uma força em conflito. Então a primeira coisa no ícone é isso. Você tem que olhar primeiro, é uma imagem cristã sagrada. Então a primeira coisa, meu filho, você tem que perceber que ela pode transmitir este silêncio ou paz. Veja bem, isso é impossível para as coisas vivas aqui irradiarem por si mesmas, porque todas elas morrem. E todas elas estão em conflito com a ideia de morte. Quer dizer, nenhuma coisa viva jamais desejou morrer. Todas elas desejam viver. Mas viver para elas é um conflito, porque a perspectiva da morte sempre está aí. Ela vai morrer. No organismo físico mesmo dela, estão em conflito forças que vão culminar na morte dela. Quando o Cristo dizia para os apóstolos, não vos preocupeis, eu venci a morte, ora, é evidente que ressuscitar um sujeito morto era um sinal e tanto de que o sujeito tinha vencido a morte. Não é isso? No entanto, era um sinal muito mais forte para eles a paz. Quando eles chegavam perto de Jesus Cristo, eles percebiam que nele existia uma paz que não é, vamos dizer, uma elaboração posterior à sua própria existência, como na gente. Toda paz que a gente tem, a gente alcançou depois de existir. Primeiro a perturbação, depois a paz. A paz é um resultado. Nele parecia que a paz era um elemento intrínseco. E o conflito é que é acidental. O conflito é que é só uma modalidade secundária da paz e que aparece por fora. Mas ele mesmo permanecia sempre em paz. Não é possível, numa representação, numa pintura, que faz uso da ilusão da perspectiva, você criar este mesmo efeito. Porque a própria ilusão de perspectiva é construída, com base em elementos contraditórios. Primeiro, toda representação de perspectiva subentende que você esteja num ponto de vista estático. Não é isso? Quer dizer, toda ela você tem que olhar de um lado. É como se tivesse um cenário ali, mas você não pode se mover em relação àquele cenário. Porque se você se mover, quando você se move no cenário real, a perspectiva muda. O ponto de fuga muda, etc. Na pintura em perspectiva, isso não pode acontecer. Você tem que permanecer sempre ali. Segundo, mesmo você permanecendo idealmente ali, certo? E vamos supor que a ilusão de perspectiva penetra completamente na sua mente, ao ponto de você pensar que ali tem uma cena mesmo, um cenário mesmo. Olha só, não há um meio de você, agora que você transformou aquilo num cenário tridimensional, você colocar um centro naquilo que sobrepuje completamente a atenção dos outros pontos do cenário. Tá bom, construí aqui um cenário que parece tridimensional e eu coloco o Cristo no meio do cenário. Daqui a pouco eu estou olhando para outra parte do cenário. Tá claro? Aí quer dizer, olha só, o ícone não pode substituir a pessoa viva. Ele tem que representá-la. Representá-la significa torná-la maximamente presente de novo. Tá claro isso aí? Só que olha só, na presença de uma pessoa viva relevante, o cenário desaparece. Se você está falando com uma pessoa e o que ela oferece para você é interessante, o lugar em que você está desaparece. Tá claro isso aí? Isso quer dizer, não dá para colocar. Então, Jesus Cristo ou a Santíssima Virgem, numa pintura que representa a perspectiva, certo? E fazer deles o único foco de atenção. Então, o simples fato da sua atenção andar de um lugar para o outro já gera um tipo de instabilidade. Tá claro isso aí? Olha só, existem pinturas, como a gente vai ver mais para adiante, quando a gente tratar da pintura extremo oriental, existem pinturas que são feitas para ser lidas. E aí existe algo que não é bem a perspectiva, certo? Mas de fato uma sequência de planos. Se você pegar as pinturas taoístas, ou as pinturas zen de inspiração taoísta, Chernevik é assim, não, a perspectiva não é propriamente representada, mas a pintura deve ser lida sucessivamente. Você tem um objeto maior no primeiro plano, aí você olha para ele, depois você olhar para o que vem depois, para o outro, para o outro, para o outro, e chegar a um efeito no final. Mas a ideia aí na pintura taoísta, como a gente vai ver, é você seguir o curso da natureza. Quer dizer, a ideia é você se integrar num fluxo mesmo, certo? Num processo dinâmico. E não você ter uma impressão da divindade. As razões disso aí, por que a ênfase é tão diferente, a gente vai, estuda na aula sobre a pintura extrema oriental. Então você pode, num certo sentido, substituir a perspectiva assim, mas olha só, a própria distribuição dos objetos na pintura extremo-oriental indica que existe uma sequência de atenção. Existem vários focos de atenção, mas eles são sequenciais. A ideia é você realmente prestar atenção primeiro nisso, depois naquilo, depois naquilo, depois naquilo. Quer dizer, a simples perspectiva não permitiria isso. Porque não necessariamente você presta atenção primeiro no que está no primeiro plano, depois no que está no plano intermediário, depois do que está no plano de fundo. Você vai prestando atenção nos objetos na medida em que eles chamam a sua atenção. Está com a gente? Esse é, vamos dizer, que o problema da perspectiva na pintura cristã é semelhante ao problema da polifonia na música. Quer dizer, a polifonia gera uma instabilidade, porque ela gera 2, 3, 4, 5 objetos de atenção simultaneamente. Está claro isso aí? É evidente isso. Não é isso? Ora, as notas principais chamam a sua atenção, ora aquelas que são só harmonias para ela, os suportes para ela chamam a atenção, e você vai alternando de uma coisa para outra. Não é isso? Quer dizer, de um modo ou de outro, a atenção fica dividida. Certo? Isso também tinha um obstáculo prático, isso dificultava o entendimento das palavras. Certo? E evidentemente isso, a dificuldade no entendimento das palavras exclui o uso litúrgico, certo? Em que o discurso sagrado é a coisa que vem em primeiro plano. Certo. Mas a objeção também não era só essa, é o simples fato da coisa gerar uma instabilidade psicológica, que impede a captação dessa paz profunda. Quer dizer, quanto mais você prestar atenção em como funciona a alma humana no decorrer de uma liturgia, menos você percebeu Deus. Tá clarinho? Olha só, é assim, olha, você, claro que sempre existe, como ele falou, sempre existe o método taoísta, que é assim, não, pega do absoluto a representação mais abstrata possível, certo? Quer dizer, concebe, cria o conceito de tal, e aí olha, o tal não pode ser representado, de modo que você o representa pelo seu contrário, quer dizer, como o tal não pode ser representado, quer dizer, o absoluto, certo? Não pode ser representado, você representa ele justamente pela sucessão das mutações do relativo, certo? E percebendo a diferença entre uma coisa, você destaca na sua mente a noção de tal, certo? Essa é uma maneira, certo? Essa é uma maneira, vamos dizer, de você captar algo que é intrinsecamente oculto à psique, quer dizer, o absoluto enquanto tal. Mas no cristianismo o que acontece é o seguinte, olha só, o absoluto chegou e se manifestou. Ele tomou uma forma física. Se ele tomou uma forma física, certo? A mera atenção nos seus processos psicológicos, certo? É um obstáculo para que você o perceba, tal como ele se apresenta. Então a primeira coisa, o ícone, ou a música, ou a igreja, certo? Eles têm que Primeiro, num primeiro instante, eles têm que reduzir a sua alma ao silêncio. Certo? E isso não pode ser feito tentando representar perspectiva com uma representação em duas dimensões. Isso não tem como fazer. Não, diante da perspectiva, a alma fica em movimento. Tá claro isso aí? Olha só. Bom, se a paz do Cristo é o, vamos dizer, é o primeiro tema